enquanto jovens se alistam para a guerra, nos países que confiam no fuzil. Jovens salvos empunhando suas bíblias, anunciam o evangelho ao Brasil. Em momentos de angústia e desespero, a ciência ganha um espaço sideral. As nações se defrontando cada dia na disputa da corrida espacial. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. As estações estão mudando seus climas, o inverno está fazendo calor. E na época de chuva temos seca, eis a fome, eis a guerra, eis a dor. Ninguém mais se compreende neste mundo, só se fala em batalha nuclear. Só se fala em política e dinheiro, a que ponto a humanidade quer chegar? Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Terremotos abalando o mundo inteiro, aviões estão chocando em pleno ar. O terror já tomou conta desse mundo, o comunismo já começa a dominar. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos, sinais no céu e na terra é o que se vê. Levantemos nossos olhos para...